Já estou a vir esse sonho. Eu só não consegui perceber é como é que tu conseguiste concluir que eu tinha mais de 10 anos. Porque eu tenho estado aqui a braços. Também não são assim tantos. Sim, pronto. Não, de maneira nenhuma. Aliás, tenho estado a braços aqui junto à equipa da Comercial em Lisboa e mesmo junto ao Pedro Ribeiro, porque pronto, é o primeiro responsável, não é? A tentar Exato. Convencê-lo. Não há, é maneira de conseguir. Mas olha, de qualquer modo, eu tenho-me apresentado, apesar de ter muito mais de 10 anos. E com todo o prazer, 56 neste momento, porque é ótimo uma pessoa estar viva, só isso. E sempre jovem, exatamente. António Sérgio, há que dizê-lo. Olha, nós agora temos aqui publicidade e voltamos já à conversa e à tua música. Ah, já era a passagem. Pois, tu ouviste os 10 anos, reagiste imediatamente. Passei. Então até já. Millennium BCP Silver e Prestige. Os três magníficos levam-no ao cinema sem pagar. Apresente o seu cartão de crédito numa sala Luz ao Mundo e na compra de um bilhete a preço normal oferecemos-lhe outro. Millennium BCP. A vida inspira-nos. Oferta máxima de um bilhete por dia por cartão não acumulável com outros descontos. Tenho uma prendinha para a minha bichaninha. Oh, tão querido. Mas o meu chuchu tem um segredo que não conta à sua gatinha. Miau. É o segredo Coffee diz. O segredo que há 10 anos faz tanta gente feliz. Liga 808-233-233 ou vá a cofidis.pt. Cofidis, o crédito por telefone. Mind the Gap. Bossa e Si. Susan Ceballos. Bob Sinclair. PDD. Érico Morel. Dia 13 de Abril no Pavilhão 1 da FIL. SAP Sound Beats. Até ver estrelas. Bilhetes em ticketline.sap.pt. Vou aqui tentar falar com o massagista da seleção. Está tudo bem com o Cristiano Ronaldo? Sim, foi só um toque. Mas ele dizia-lhe qualquer coisa, que achava-se de dor? Não, dizia-me que se eu aderir ao cartão T pago menos 10% do meu seguro automóvel e tenho 10% de desconto em gasolina ou 1% em todas as compras. Além disso, quem abrir conta no BES tem ainda mais vantagens. Tem 20% de desconto no seguro automóvel e pode ganhar 25 viagens duplas ao Mundial para apoiar Portugal. Está tudo ok. Não me diga que não arranja um bocadinho para aderir ao cartão T. Ligue 707-246-246 e peça o seu desconto T. Cartão T. Quem tem, só tem a ganhar. Uma parceria BES Tranquilidade. Vantagens associadas ao cartão de crédito T. TAE 22,78%. Concurso publicitário número 55-2006, aprovado pelo Governo Civil de Lisboa. Boa noite, e já percebeu que o António Sérgio está em forma para começar nas horas na Comercial. Tinha reparado há pouco quando tocaste Coldplay, já na fase de despedida da antena do Porto, nos nomes dos filhos do Chris Martin. Era o Moses, não era? E a Apple, exatamente. Apple, exatamente. Eu estava a pensar, nós ainda temos nomes assim mais ou menos normais, António, enfim, Marta, etc. Exato. Agora, o seu nome, Apple Martin, e qualquer dia aparece também o Mac Martin. Não, mas sabes que o Moses teve para ser Capão, exatamente. Teve para ser Capão, mas pronto, é Moses. Mas nome próprio? Exatamente. Vai, isso Deus. Mesmo. Vai, Deus. É giro, eu gosto. Também acho. Eu já vi porcos andar de bicicleta, portanto, estamos vacinados para tudo. E pronto, e de resto é sermos otimistas, não é? Exatamente, e ouvir a tua música. Não, e neste caso, inspirarmos-nos no slogan da Rádio Comercial. E então, toca animar. Vamos a isso. Até amanhã. Tchau, boa noite. De terça a sábado, nas antenas da Rádio Comercial, entre a meia-noite e as três, à falta de melhor nome, António Sérgio, nas horas. caso, a edição de quarta-feira, Rádio Comercial, meia-noite, 3. Boa noite. Oops, wrong planet. Go and get the girl. Cause it's only getting worse. Go and fill it up with silver bullets. I can't see the sun, but I know it's gonna wait. And I can't make you love me, and you can't make me stay. I'm not feeling. And I can't see the sun, but I know it's going away. And I can't make you love me, and you can't make me stay. Climb. to find a peaceful soul. Trying to find a peaceful soul. Sing when everything goes wrong. Till the peaceful valley. Sons do arranque tripla hora de António Sérgio nas antenas da Rádio Comercial, e foi um dos dois álbuns com que Ryan Adams and the Cardinals nos conseguiram presentear no ano passado, 2005, Jacksonville City Nights. Os temas tinham que ser dois, um deles era muito curtinho, Silver Bullets, depois Peaceful Valley. Eles irritam-se com facilidade. E agora, quando eu pensava que estava tudo bem, fecharam a fábrica sem dizer nada, não é? Ainda por cima vieram cá e levaram as máquinas numa carrinha. Foi máquinas de costura, foi máquinas de café, foi máquinas de flipas. Eu nem sabia que fazíamos flipas, não é? Caixilhos e laminados. Marco Horácio e Eduardo Madeira. Sempre de manhã às 8h45 e à tarde às 6h15. Na Rádio Comercial. Caixilhos e laminados é uma oferta Vodafone e Suzuki Swift. Fala. faz arranque da tripla hora de António Sérgio nas antenas da Rádio Comercial. Duas recordações muito curiosas, ambas do mesmo álbum assinado Lemonheads e de genérico It's a Shame About Ray. Primeiras duas de sete músicas em oferta. Ótimos. Segue o que sentes. Lemonheads. Kitchen há pouco. It's a Shame About Ray. I have been listening to the wrong radio station. Can you hear? Na FNAC, em abril, Tecnologias Mil. Descubra e experimente as últimas inovações tecnológicas. Computadores, imagem e som digital, consolas, jogos e muito mais. O seu cartão FNAC dá-lhe vantagens. Pague em 10 vezes sem juros qualquer compra de produtos tecnológicos igual ou superior a 400 euros. Em abril, Tecnologias Mil. Na FNAC. Despesas de formalização de contrato no montante de 10 euros. TEG a partir de 0,15% após aprovação da financeira. Para mais informações, dirija-se à FNAC. Foi encontrado um spread muito pequeno de apenas 0,29%. Anunciaram um spread pequeno de apenas 0,29%. Eu vim a buscá-lo para levar para casa. Sim, mas como é que eu sei que este spread é seu? É muito pequeno! E tem uma característica inconfundível. É que permite pagar sempre a mesma prestação todos os meses, mesmo que as taxas de mercado subam. É esse que tem aí, não é? O BPI tem o crédito habitação que está à procura, com soluções mais completas e um spread muito pequeno. Para mais informações, dirija-se a qualquer balcão BPI. Comercial. Quando ouve aquela música e não sabe o nome nem quem canta, escreva nesse preciso momento Comercial no seu telemóvel e envie um SMS para o número 4443. O preço da mensagem é de 45 cêntimos. Rádio Comercial. Check you out. Cover's only 20 bucks, and even if the DJ sucks, it's time to turn this mother out. As músicas em oferta da Ótimos, onde se inscreveram os Orson com No Tomorrow e também Arcade Fire Cold Wind. Comercial, de terça a sábado, meia-noite, 3 para todo o país. As horas de Adónio Sérgio foram os Arcade Fire, Cold Wind, Kin. Is it any wonder? Comercial Toca Animar em Tondela, Viseu e Vozela 90.8. Spread? Spread! Desculpa, senhora, não viu um spread? Pequenino, de apenas 0,29%. É a minha cara. É muito tranquilo porque permite pagar uma prestação muito reduzida no início e vai crescendo devagarinho durante os primeiros 10 anos de empréstimo e depois permanece constante até ao final do prazo. Não viu? Sim, sim, vi um casal a passar com ele. Mas pergunta ali no balcão BPI. Eles ajudam-no de certeza. O BPI tem o crédito habitação que está à procura, com soluções mais completas e um spread muito pequeno. Para mais informações, dirija-se a qualquer balcão BPI. Rádio Comercial. Rádio Comercial. Sete músicas ótimos. Segue o que sentes. Down in California, Red Hot Chili Peppers. Getting born in the state of Mississippi, Papa was a copper and a mama was a hippie. In Alabama, she was swinging a hammer. Price you gotta pay when you break the panorama. She never knew that there was anything more than gold. What in the world your company take me for? Black bandana, sweet Louisiana, robbing on a bank in the state of Indiana. She's a runner, rebel and a stunner, on the merry way saying, baby, what you gonna? Looking down the barrel.

série de 7 músicas em oferta, o ótimo Cego que Sentes, Angels and Airwaves, The Adventure. Noite dentro, edição de quarta-feira, a Rádio Comercial. Toca animar, toca animar. Lá encontro amizade verdadeira, são fiéis e ao mesmo tempo são rebeldes às vezes. É a única que me leva realmente a ser fã de alguma banda. Toca animado. Toca animado. Com a Rádio Comercial. É o título de abertura para o novo álbum dos Dead Combo, volume 2, Quando a Alma Não É Pequena. After Peace, Swim Twice. Soltas da primeira de 13 horas, companhia Noite Dentro na Rádio Comercial com António Sérgio, os Dead Combo e o excerto inicial After Peace, Swim Twice. do novo álbum, volume 2, Quando a Alma Não é Pequena. Por aqui terão começado alguns a conhecer os Tender Sticks, outros ainda antes. Kathleen, um tema de Toots Van Zandt, é recriado a long, long time ago. The sun don't shine today. But ain't the mood for sunshine anyway. Maybe I'll go and sing. Got to stop the pain. Maybe I'll go down to see Kathleen. Swallow comes, tells me of a dream. Said she'd like to know just what they mean. Feel like I could die as I watch her flying by. Ride the north wind down to see Kathleen. Stars hang high with the ocean roar. The moon has come to lead me to a door. This crystal crossed the sand. The waves, they take my hand. Soon I'm gonna see my sweet Kathleen. Soon I'm gonna see my sweet Kathleen. Strange to see the sun, it don't shine today. Sunshine anyway. Maybe Rádio Comercial toca animar em Valpaços 91.9. Crédito Habitação BPI. As soluções mais completas. E um spread muito pequeno. Rádio Comercial. Demonstrate and replicate to set the tones. Se já explorou a Toca do Lobo, então está convidado para um banho de luar. Aos sábados na Rádio Comercial, é tempo para a Fala da Tribo. Já o tínhamos avançado, não é esta semana, naturalmente por problemas óbvios de agenda, que a Fala da Tribo regressa na sexta-feira. Entretanto, amanhã, a emissão da Rádio Comercial volta a ter palavra, nesse caso numa entrevista ou retoma das entrevistas que já não aconteciam há muito tempo, nem sequer no nosso tempo da Best Rock, e com a visita de João Peste e os Pop Del Arte, para conversar certamente de muita coisa, mas também da edição há uns meses atrás de outro Best Of com outros quatro originais que voltam a prometer outro. Mais uma opinião, mais um rodopio. Criança não paga, criança não anda. E gira o nosso carrossel. Ei, esta a sua ideia de parque de diversões? Ok, imagina antes isto. Você e toda a família no novo divertimento com o carimbo Disney. A Rádio Comercial leva-o à Disneyland Resort Paris, com direito a ficar 3 dias no Hotel Disney e livre acesso para os 2 parques Disney. Cada dia, uma viagem para ir ao maior parque temático da Europa. Ajude o Buzz a salvar o universo dos brinquedos. Seja um herói galáctico na Disneyland Resort Paris. A partir do dia 17, no programa da manhã. Rádio Comercial. I had to pay the toll. Cut loose on an uptown stroll. How do you need me so much? No amount of love could satisfy you. I had to cut cheese. I'm out of luck, so I thank you. Please, how do you need me so much? No amount of love could satisfy you. Medium man ain't gonna give enough. Medicine man, you need to fill it up. How many drugs does it take to find something to do? I made love to the breaking balls. How could you fake it when the cage calls? How do you need a hotel's big enough a house but anybody else? And I'm on the wall, so crazy in a vacant stall. Maybe you worry all the time, 'cause no one is to know what goes on between the lines. Any kind of love is a needle in the hay. When you get down, they need me day to day. How many drugs does it take to find something to say? Another baby, tell another lie. When you was gone, I bawled the passerby. How many drugs does it take to get you out of my mind? Yeah. No amount of hate get faded on the shelf. Any kind of love finds anybody else. How many drugs does it take to find something to do? Everybody, it takes two. Adam Green, do álbum Jacket Full of Danger, para os sons finais desta primeira de 3 horas de noite dentro do Rádio Comercial com António Sérgio. O outro tema é o single Nat King Cole. Vamos ver se saltamos diretos até lá. Yes, Adam Green, Nat King Cole. Oh, I've been gone with Darlene in a tragical part of the night. But I wish she would bring me a place in morning spectacular light. Make her last just a few brothers, new brothers, lovers proclaim. Down at the subway station, just a few brothers, mothers remain. Oh, help the children. Television station, mama, your boy getting tired. But baby, you ain't trying to warn me that the major D getting fired. Just like those boys down there second all kids always say. Just like the funny little lady, mama, tiny green, just like butter. Now I've been monkeying around, but a beep, I've been freewheeling guy. But this weed Adam Green found his motel is how I get by. I got a hole in my barrel, Cheryl, she left me out in the cold. I got 101 fever, mama, should not be acting so old. Special gift, a sleepy dream memory of our first kiss. Cast a shadow in my direction. Cast a shadow in my direction. Bring back shadows of your affection. Cast a shadow in my direction. Yeah. Sandman comes tonight, I have a request. A snapshot dreamy keepsake of your embrace. Cast a shadow in my direction. Cast a shadow in my direction. Bring back shadows of your affection. Cast a shadow in my direction. Bring back shadows over here. Bring back shadows of your face. We'll make shadow plays. We'll dig shallow graves in my shady shadow cave. Shadow grows longer in my twilight sleep. I stop then to remember I'm just counting sheep. Cast a shadow in my direction. Cast a shadow in my direction. Millennium BCP Silver e Prestige. Os três magníficos levam-no ao cinema sem pagar. Apresente o seu cartão de crédito numa sala Luz ao Mundo e na compra de um bilhete a preço normal oferecemos-lhe outro. Millennium BCP. A vida inspira-nos. Oferta máxima de um bilhete por dia por cartão não acumulável com outros descontos. O mundo gira sempre. A vida acontece todos os dias. A economia não tira férias, nem feriados. Por isso, o Diário Económico agora sai também aos feriados. Não perca a edição de sexta-feira, 14 de abril. Diário Económico. Nas bancas, agora aos feriados. Já tenho aqui comigo Calé. Calé, houve ali uma troca de palavras mais acalorada com o Ronaldo. O que é que ele disse? Nada. Estávamos só a dizer que o seu aderir ao cartão T paga menos 10% no meu seguro automóvel e tem 10% de desconto em gasolina ou 1% em todas as compras. E foi só isso? E quem abrir conta no BES tem ainda mais vantagens. Tem 20% de desconto no seguro do carro e pode ganhar uma das 25 viagens duplas ao Mundial. Não me diga que não arranja um bocadinho para aderir ao cartão T. Ligue 707-246-246 e peça o seu desconto T. Cartão T. Quem tem, só tem a ganhar. Uma parceria BES Tranquilidade. Vantagens associadas ao cartão de crédito T. TAE 22,78%. Concurso publicitário número 55-2006, aprovado pelo Governo Civil de Lisboa. Boa noite. Uma hora e um minuto. Sintonize a Rádio Comercial para todo o país e entre na segunda das 3 horas de António Sérgio nas horas da Comercial. Amen. Comercial com António Sérgio, nas horas meia-noite, 3. Power. King Brit. Presents Sister Gertrude Morgan. The best music I've heard. sabemos que temos de pagar impostos. O que muitas pessoas não sabem é que podem doar 0,5% daquilo que pagam para instituições particulares de solidariedade social, como a ACAP, Associação dos Cegos e Ambliopes de Portugal. Ao indicar o nome da ACAP na sua declaração de IRS, está a contribuir para melhorar a qualidade de vida dos nossos deficientes visuais. Colabore. Olhe por quem precisa. Caros clientes, pedimos a vossa atenção. Foi encontrado um spread muito pequeno de apenas 0,29%. Se está à procura deste spread, por favor dirija-se a um balcão BPI o mais rápido possível. Obrigada. BPI tem o crédito habitação que está à procura, com soluções mais completas e um spread muito pequeno. Para mais informações, dirija-se a qualquer balcão BPI. Rádio Comercial. Rádio Comercial, segunda das 3 horas, entre meia-noite e as 3, António Sérgio, por aqui, noite dentro, edição de quarta-feira. Ben Harper com Better Way, escreveu-se como primeira das 7 músicas em oferta. Ótimos, segue o que sentes. E também por aqui, do novo álbum Bum Raps and Love Taps, os Elysian Fields. Never was angel, so I Ouvimos a Legend Fields na série de músicas em oferta da Ótimos. Segue o que sentes. I met her. That September morning was clear and fresh. The way she spoke and laughed at my jokes, and the way she rubbed herself against the edge of my desk. She became a magic mystery to me, and we'd sit together in double history twice a week, and some days we'd walk the same way home, and it's surprising how quick a little rain can clear the streets. We dreamed of her and compared our dreams, but that was all that I ever tasted. She lied to me with her body, you see. I lied to myself about the chances I wasted, the times we were close, but far and few between. In the darkness of the dances in the school canteen, did she close her eyes as I did when we held each other tight? And la la la la la la la la la means I love you. Soft and sweet, and I stare up the window as I walk down her street. But I never made the first team, I just made the first team laugh. And she never came to the phone, she was always in the bar. In the end it took me a dictionary to find out the meaning of unrequited, while she was giving herself for free at a party to which I was invited. I never understood my failings then, and I hide my humble hopes now. Thinking back, she made us wonder. A girl not old enough to shave her leg. da segunda de 3 horas de António Sérgio na Rádio Comercial. E por aqui a oferta da ótima série de 7 músicas onde se inscreveram há pouco Billy Bragg, recordação para The Saturday Boy, The Field Mice, e estas são recordações de um álbum muito especial assinado por John Peel, o John Peel's Festive 15, de onde gostaríamos de recuperar ainda, e era uma paixão muito especial de Peel para com bandas africanas, os Bundu Boys. Vão gostar de ouvir. Os Bundu Boys, salvo erro, eram oriundos do Zimbábue e uma das paixões africanas de John Peel. Rest in peace.

side of town. And I got half a mind to follow you and try and track you down. I'd call you from the petrol station along the motorway. I'd tell you that I'm only half an hour from your place. And you'd say, you know you shouldn't do this. And I'd say, if I don't, well then who will? And you'd laugh and say, don't get any ideas. And I'd say, it's too late, I already did. And we take a trail down to the sea, through the sharp grass and the dunes, where we could see towards Land's End, the tide coming on too soon. And you'd say, I think some of the salt got mixed in with our blood. Healing waters of the flood. Diogo Beja não sabe fazer arroz. Eu acho incrível em Portugal já tanta gente fazer isso. Diogo Beja não sabe que raio é uma courgette. Por acaso não tem mau aspecto, eu não conheço isso bem, mas... Diogo Beja tem é caixas de pizza espalhadas pela sala. Mas mesmo assim... Não tenha receio. Para fazer os almoços. Sem medos, sem medos. Peça ao Diogo para o servir ao almoço. Pedidos para o almoço. Vai ser muito bom. De segunda a sexta, à uma da tarde, com o mestre de culinária, Diogo Beja. Vá a radiocomercial.clix.pt e almoce com uma banda sonora que é uma especialidade. Rádio Comercial toca animar em Viana do Castelo, 97.7. Crédito Habitação BPI. As soluções mais completas. E um spread muito pequeno. É noite dentro da Rádio Comercial com António Sérgio, edição de quarta-feira até às três. Let's go downtown. A dedicatória Downtown desta semana pertence, tal e qual como a semana passada, ao álbum World Music Produced in France. Faz parte do volume número 3 de French Essentials, mas é evidente que as experiências sonoras são outras. Em França sempre coube toda a música do mundo. E tome tento, fique esperto. Hoje não tem papo. Jogo-lhe um quebrante. Um instante você vira sapo. Bobeou na crença, príncipe. Volta ao seu posto de lenda. Tome atento, fique esperto. Hoje não tem papo. Jogo-lhe um quebrante. Num instante você vira sapo. Bobeou na crença, príncipe. Volta ao seu posto de lenda. Seu nome ri na boca do sapo. E sua boca na... Seu me tento, fico esperto. Hoje não tem papo. Jogo-lhe um quebrante. Num instante você vira sapo. Rubio na crença, príncipe. Volta ao seu posto de lenda. Seu nome na boca do sapo. E sua boca na boi dormindo, história errada de carochinha. França é o French Essentials No. 3, a alimentar-nos duas semanas inteiras de viagens downtown. Foi céu, certamente, do Brasil com lenda e um salto para uma outra proposta. Elas são constantemente propostas aliciantes. Ouçam só. Le Trio Joubran. Thank you.

dinam tadiko taka janaku kupata keta kupata keta tadin kata janaku tadin karta kata din tanga tadin tanga tadin tanga kata tadin na tanga tadin taka dinam tadiko taka janaku kupata keta kupata keta tadin kata janaku tadin din. Do álbum Talk is Cheap, e neste caso já no volume 2 e no segundo CD, Andre Rollins. And then the skies darken and I hear air raid sirens. Phantom jets come out of the sky and strafe the crowd with napalm. A human arm flies by me. The skies grow, you know, red with thunder and fire and red smoke. And Kiss has taken stage. And it takes a full 50 seconds to a minute for the stage smoke and fire to clear so you can finally see them. And there they are standing 7 feet high. And there's Gene Simmons picking people's pockets with his tongue. Catching moths out of the air. And they're playing Detroit Rock City, one of the many guilty pleasure songs in the world. A song that in broad daylight you never admit to liking. Hey, what about Detroit Rock City? Oh, that's a stupid song. When you're alone, it comes on the car radio, you turn it really loud, you're like, fucking cool, man. You start driving faster, you kind of sing along. And we all have sung along to songs that we don't really know the words to, except for like 3 words in the chorus, which we sing with much gusto, you know? And everyone has done that, and you usually do it at a really low volume. You know, you're in the car and like, dream, it's always a really lame song. Some people call me the space cowboy. Yeah. And sub-a-duba-da thing of love. Some people call me Maurice. Abasu, dab-a-duba-da of love. And if anyone ever recorded you doing this and played it really loud, you'd never come back to town. Because it's so embarrassing. Because you reveal so much of your soul, like shower singing, when all of a sudden you're Aretha Franklin or Marvin Gaye. What's going on? What's going on? If someone had a microphone, Big Brother, that'll cover it, everyone in the shower. But they'll be singing some lame bullshit like Jamiroquai. Anyway, hey, bitter old man, I can do what I want. So anyway... Oh, man, my senility's gonna be bitching. I think I'll start now. So anyway, when you do the equivalent at a rock concert when 150 dB are screaming in your face, it is so hilarious. There I am screaming along to Detroit Rock City, a song I know at least 3 or 4 words of. I find myself rocking out to Kiss with my fist in the air. I do not remember at any time when I actually put my fist up there. I'm like rocking out, like, what am I doing? What are you doing up there? I don't know, dude, they rock. And there I am singing, doing that same kind of bathroom singing at the top of my lungs. It was hilarious. I'm in this rock pose. Am I sad? So am I high? Boom! So my side, who to be the doctor? Who? Ow! Get up, so my name do pass my ha. Get down, I'm a super lapa. Ha ha. Woo, ha. Our drummer looks over and catches me, and there's no way I can make it look like something else. I can't go like, yeah. Boring. I was like, so my side. Fuck it. Our drummer looks over at me and goes like, right on. Now you know. And so anyway, they come to the end of the song. It's punctuated with all this fire and smoke. Paul Stanley, the band's frontman, comes to the edge of the stage. He goes, San Bernardino! I have always wondered why rock stars yell out the name of the city that they're performing in. All my life, 21 years on stage or longer, I've always been in places no bigger than this. And if I went, hello, Sydney, it would be so thoroughly insulting to you people. Because look behind you, you can see the exit door, the doorman, there's like 500 people here, we could all be on a first name basis in an hour, none of you are stupid, and you don't need to be reminded what city you're in, you all very well know. And so if I go, hello, Sydney, you're like, what are you talking about? We know where we are, stop depersonalizing us. And so I've never done that, unless I wanted a folding chair tossed at my head. And so there's Gene, there's Paul Stanley, rather, going, San Bernardino, he turns into this rock epic. And it was at that moment I understood why big rock stars yell out the name of the city or the town that they're playing in. Radio Comercial. Demonstrate and replicate to set the tone. Se passeou por Bosques Encantados e provou as bagas do Zimbro, então venha tomar um banho de luar. Aos sábados, na Rádio Comercial, é tempo para a Fala da Tribo. Relembramos aqui um momento entre muitos da Fala da Tribo no estúdio da Rádio Comercial. Eram os Pesticida ao vivo. Skakoreto. Skakoreko. Está na moda, é uma mania. Muito se fala da minha ecologia. As nossas praias e áreas protegidas estão a ficar cada vez mais poluídas. Marés negras e fogos florestais, e lá se vão os recursos naturais. Desenvolvimento sustentado, mais uma canha está tudo viciado. Já me chatei ouvir falar de ecologia. Oslo, Quioto, Rio de Janeiro, Joanesburgo, Cimeiras, Pondalheiro, os ricos dão-se nas vidas para a questão. Riem-se, compram cotas de poluição. Está tudo nas mãos do polícia mundial, dos mercados financeiros, das forças do mal. Os e seus hermanos. voice that made me cry. Como nos habituámos a conhecer, Mads, o último Placebo, mais um título por aqui nas soltas da terceira hora de Horas de António Sérgio na Rádio Comercial com Broken Promise, onde Brian Molko encontra Michael Stipe. Placebo, o álbum Mads.

grande single aperitivo para os IAAs soltas da Hora do Lobo, agora com Mew, The Zoo Keeper's Boy. Rádio Comercial, terça a sábado, meia-noite, 13, António Sérgio, nas horas da Rádio Comercial. Mew, The Zookeeper's Boy. E também os sons dos Clap Your Hands. ceia. you'll never know the hell of loneliness. A metaphor is a glorious thing. Chicks, tick, tick, tick, tick, tick, tick. A metaphor is a breath of fresh air. Chicks, tick, tick, tick, tick, tick, tick. A metaphor is a glorious thing. Chicks, tick, tick, tick, tick, tick, tick. A metaphor is a breath of fresh air. Chicks, tick, tick, tick, tick, tick, tick. Chicks, tick, tick, tick, tick, tick. Metaphor, os Sparks, para somar às soltas de mais uma ponta final de Triple Hour, António Sérgio, na Rádio Comercial. Keep this frequency clear! De apenas 0,29%. Anunciaram um spread pequeno de apenas 0,29%. Vinha buscá-lo para levar para casa. Sim, mas como é que eu sei que este spread é seu? É muito pequeno e tem uma característica inconfundível. É que permite pagar sempre a mesma prestação todos os meses, mesmo que as taxas de mercado subam. É esse que tem aí, não é? O BPI tem o crédito habitação que está à procura, com as soluções mais completas e um spread muito pequeno. Para mais informações, dirija-se a qualquer balcão BPI. Toca animar. Preciso mesmo de companhia. Tenho que estar sempre, sempre, sempre, constantemente ao pé de mim. Have a nice day. Have a nice day. Toca animar. Toca animar. Com a Rádio Comercial. É a ponta final já da Triple Hora de António Sérgio na Rádio Comercial. Mas daqui a pouco há tratamento, a hora do tratamento com a colher de Country Music esta semana, dedicada a Johnny Cash. Mas não é o caso ainda. Por aqui, Isabel Campbell e Mark Lanigan. Revolver. Like a mouthful of rain, I'm holding on, 'cause you're my revolver, and I dream. Rádio Comercial Toca Animar em Vieira do Minho e Vila Verde 99.2. Rádio Comercial. Crédito Habitação BPI. As soluções mais completas. E um spread muito pequeno. Visto agora o Karate Kid, parece um bocado, bom, um bocado foleiro, pronto. E quantas horas perdeu você a ver o ZX Spectrum a carregar o Shaq Egg e o Jet Set Willy? E aqueles cabelos cheios de laca? O que era aquilo? Mas os anos 80 foram ou não foram os melhores anos da sua vida? 80 à hora, sábados à 1 da tarde e domingos às 7 da tarde, uma hora com os anos 80, das suas pérolas às suas vergonhas. Passe o seu fim de semana a 80 à hora, com a garantia Rádio Comercial. Vamos a caminho das 3, é tempo 2h41, mais exatamente, tempo de colher tratamento. Mas neste mês de abril, colher de country. Março foi tempo da colher de blues, o que vai voltar a suceder em maio. Segunda semana consecutiva para Johnny Cash, excertos da célebre Caixa Negra, Cash Unearthed. There ain't no money to buy cocaine, sugar babe. There ain't no money to buy cocaine, sugar babe. Ain't no money to buy cocaine, burn your nose and rot your brain, sugar babe. Sugar babe. I woke up this morning, blues all around, sugar babe. Woke up this morning, blues all around, sugar babe. Woke up this morning, blues all around. Throw on the rags and walk downtown. Sugar babe, sugar babe. Standing on a corner, don't you see, sugar babe? Standing on a corner, don't you see, sugar babe? Standing on a corner, don't you see? They haul me away for vagrancy, sugar babe. Red whiskey alone, sugar babe. Leave that red whiskey alone, sugar babe. Leave that red whiskey alone. Gives it palsy in your bones, sugar babe. Oh, sugar babe. Now what you gonna do when the meat gives out, sugar babe? What you gonna do when the meat gives out, sugar babe? What you gonna do when the meat gives out? Stand on the corner with a mouth and a pout, sugar babe. Oh, sugar babe. Fine old town, sugar babe. Chattanooga is a fine old town, sugar babe. Chattanooga is a fine old town. You get a little crazy, then you're bug house bound, sugar babe. Oh, sugar babe. I said Chattanooga is a fine old town, sugar babe. Chattanooga is a fine old town, sugar babe. Chattanooga is a fine old town. You get a little crazy and you're bug house bound. Sugar babe. Sugar babe. He said, I'll love you till I die. She told him, you'll forget in time. as the years went slowly by. She still preyed upon his mind. He kept her picture on the wall. Went half crazy now and then. He still loved her through it all, hoping she'd come back again. Kept some letters by his bed, dated 1962. He had underlined in red every single I love you. I went to see him just today. Oh, but I didn't see no tear. All dressed up to go away. First time I'd seen him smile in years. He stopped loving her today. They placed a wreath upon his door, and soon they'll carry him away. He stopped loving her today. You know she came to see him one last time. Oh, and we all wondered if she would. And it kept running through my mind. This time, he's over her for good. He stopped loving her today. They placed a wreath upon his door. Soon they'll carry him away. He stopped loving her today. Colher de Country, mais uma semana entrega excertos de Cash on Earth, e esta semana com excertos do terceiro dos cinco álbuns Redemption Songs, Johnny Cash. Let us pause in life's pleasures and count its many tears, while we all sup sorrow with the poor. There's a song that will linger forever in our ears. Oh, hard times come again no more. It's a song, a sigh of the weary. Hard times come again no more. Many days you have lingered around my cabin door. Oh, hard times come again no more. While we seek mirth and beauty and music light and gay, there are frail forms fainting at the door. Though their voices now are silent, their pleading looks still say, oh, hard times come again no more. It's a song, a sigh of the weary. Hard times come again no more. Many days you have lingered around my cabin door. Oh, hard times come again no more. There's a pale, drooping maiden who toils her life away, with a warm heart whose better days are o'er. Though her voice should be merry, it's singing all the day. Oh, hard times come again no more. It's It's a song, a sigh of the weary. Hard times come again no more. Many days you have lingered around my cabin door. Oh, hard times come again no more. It's a sigh that has wafted across the troubled wave. It's a wail that is heard upon the shore. It's a dirge that is murmured around the lowly grave. Oh, hard times come again no more. It's a song, a sigh of the weary. Hard times come again no more. Many days you have lingered around my cabin door. Oh, hard times come again no more. São os últimos títulos, Our Times e Wichita Lineman, imediatamente a seguir, para o encaixe desta noite em Colher de Country com Johnny Cash, Cash Unearthed, excertos do terceiro dos cinco álbuns da Caixa Negra, Redemption Songs. É comercial convosco até, neste caso, António Sérgio, às três. For the county. And I drive the main road, searching in the sun for another overload. I hear you singing in the wires. I can hear you through the whine. And the Wichita lineman is still on the line. I know I need a small vacation, but it don't look like rain. And if it snows, that stretch down south won't ever stand the strain. And I need you more than want you, and I want you for all time. And the Wichita lineman is still on the line. For all time, and the Wichita lineman is still on the line. Whoa.